Estacionamento, da 3662, estamos no 03 com a informação Eco. Salvador, da 3662, multiplex estacionamento, estamos no gate 03, informação Eco. 2, autorizado, chame táxi. Gente, web 5827, a Lima tem pistão no zero. Lima tem, depois ali, pushback, chamada táxi. Engraçado, a Lima pro Patrícia. Nova Frista, Lima, Mike, reporta na Quebec para o cruzamento 97. Lima, Mike, na Quebec, reporta no cruzamento 935, Romeu Gomes. Linha 748, Solos 47, livre à direita, 1219, boa noite. 1219, 748, livre à direita. Solo Salvador, no web 6748, livrou aqui a primeira vez. Boa noite, web 6748, táxi V Alfa, repórter da Juliette para ingresso. Táxi de Alfa, repórter da Juliette para ingresso, 6748. 89 na escuta do solo. 89. 89 foi checado junto ao centro Recife, mesmo possui a aerovia inicial OP Zulu no 4. Mas segundo o Notam, Zulu 1223/11. A aerovia prevista para o Galeão nesse horário é por 50 Bidev, para novembro 857 para Porto Seguro, Sierra Golfo Romeo, após o Pesulo no 6 Gruf e só após o que intercepta o Pesulo no 4 até Toquim. Poderia checar junto à companhia se foi emitida a CHG de rota? Negativo, Zulu 1-4. A gente vai checar na companhia aqui, dá um retorno, ok? Ele está previsto no tanque, na nova rota. Boa noite, 89. Tá ok, já retorno, aguardo. Cuidado, Romeu Golfito, do cruzamento 97, tá o parte 5, boa noite. Paulo Salvador, Elta 3152, da Golf para Maceió. 330, aguarde cópia, 3152, é o número 3 para cópia. Guardando. Lá 35, boa. Por Salvador, boa noite, adiante 5827, a cruzar 1400 na Dael. Boa noite, conforme autorizado, vigilante. Boa noite, 57. Tá 3662, confirma 03, vai iniciar de imediato, puxa. Iniciando agora, tá 3662. 3662, inicie, chame táxi. Sim, 3662. 7748, aguarde para ingresso, portão 04, previsto, aguarde. Ciente, aguarda, 7748. Pronto, chega. 405 Brasília, autorizado, nível 3620, via Pesulo 17. Decolou da 10 com curva direita na subida Gole, transição Ofito. Aciona 5030, frequência do controle 119, decimal 35. Então, 3620, autorizou Brasília, Pesulo 17, agora é Ofito com curva direita, transponder 5030, controle 11935. 05, chamei pronto, Bono 405. Chamaremos. Tá 3152, pronto, cópia. Afirma. Tá 3152, Maceió autorizado, nível 330, via Peruísque 58 até Orago, após direto Maceió. Decolou da 10 com curva esquerda na subida Puca, transição Caju. Aciona 5033, frequência do controle 119, decimal 35. acidente na curtíssima final da 1-0. Rajada de vento, vento variando de 1 nós até 2 nós. Gente, bora. Senda 10, primeira curva esquerda, Pucacaju, 5-0-3-3-1-1-9-3-5. 3-5-2, portão 09, chame pronto, pushback, acionamento. Camará. Alô, na escuta do gol, 1-8-1-8-4. 68, 3-0-50, João Pessoa, Arnaldo. Repetendo lá, veja informações de táxi. Então, 3-8-5-8 com POB, 1-68, João Pessoa, 3-0-50. Taxi Apache, Juliette Alfa, ponto espera pista no 02-118-6, ajuste no 07, bom voo, boa noite, até 3-8-5-8. Juliette Alfa, 1-17-18-6, ponto espera, até 3-8-5-8. São 9, prossiga. No 889, ao solo na escuta, prossiga. Guará 04, livre pouso, pista no 0. Vento no 8, 0 graus, 17 nós, pista úmida. Gente, Guará. 151. Via Índia, Antônio 362, agora passagem dos bois da companhia. Após segue o mesmo número 2 no ponto de espera, quando pronto, 118-6. Ajuste no 0, no 7, bom voo, boa noite, Antônio 362. Obrigado, no 07, bom trabalho também, tá 3662, seco número 2. 48, de passagem, Airbus da TAM, após ingresso a Juliette, observe a saída do outro Airbus e prossegue portão 04. Gente, tá visual com o avião aqui, tá? Prossegue para o 04, mensagem 48, visual com a 09. Puxa na 6313, reduza para 2109. 2109, 6313. Salvador, tanto 3858, ponto de espera da 10, pronto. Gente, mantém um ponto de espera, tanto 3858. Mantém o tanto 3858. Gente, 527 solicita pequeno desvio à direita da rota pela formação. Livre. Obrigado. Boa noite, 89, é o solo, prossiga. Boa noite, 89, na escuta. Chamado solo para confirmar se foi emitida a CHG. A gente já achou aqui, obrigado. Solo. Solo, é o TAN 3152 para pushback, acionamento no 9. Autorizado, TAN 3152, chame táxi. Autorizado, chamará para o táxi. Para Oscar, desça para 4.000 pés, 1.017 o ajuste. Eu informo que Salvador opera instrumentos, estamos 1.300 com 5.000. Quando mais próximos, vai ter intenção de modificar e prosseguir visual especial? Aguardando para o ingresso na pista, parte de autoridade. Alfa Delta, aguardando, mantendo a escuta agora. Prossegue na proa de Bonf e reporte para no 040 em descida para dizer que está chegado. 3858, livre da colagem, destino 0, vento 180 graus, 169. Livre da colagem no 0, tá 3858. Salvador, boa noite, tá 3662, Pantera da 10, pronto. Boa noite, tá 3662, observe iniciar a rolagem da companhia ali e mantém. Positivo, ali mantém após a rolagem da companhia, tá 3662. 09, o ajuste 1017. 1017, 2000, 1809, 6303. Web 5827, chame Recife agora, 1288. Recife 288, 57. Zero tem autorizado, copia? Copia, sir. Tiburno 604, Fortaleza, nível 370, autorizado, via Pezulo 19. Colada 10, com curva esquerda na subida Momo, transição Froti, aciona 5034, frequência do controle 119, decimal 35. Autorizado 370, Fortaleza, Pezulo 19, decola pista 10, curva esquerda, saída Momo, transição Froti, 5034, transponder 1935, controle gol 604. 108, me pronto, pushback, acionamento, gol no 604. 108, chamaré pronto. Tá 04, na escuta? Afio, passou Delta, pode ir pra ponto de espera, espera a decolagem e depois prossegue na pista, Guará? Mantenha a posição, Guará 04. Suando, esteja no lock. Call Tower 186. Tower 186. Salvador, boa noite, tá 38582 e 200. Na Momo. E confere conforme autorizado, vigilância 3858. Possível nos autorizar à esquerda, direto Alba, agradeço. Livre. Direto Alba, obrigado, 3858. Para táxi, Kuno 35 a bordo. 2 horas alternando Aracaju, 3152. 3152, táxi via parte principal, após Juliette Alfa, ponto espera 118.6, ajuste no 017, bom voo e boa noite. Pátio Juliette até Alfa, 118.6, 1017. No 3, agora esquerda 150 em forma estabilizada. Esquerda 150, 63, 13. 2561 Tower. Salvador Tower, good evening, Air Force 2561, final approach, ILS X-ray, runway 10. Roger, Brazilian Force 25261, continue approach, stand by runway vacate. Located the wind 180 degrees, 13 knots, gust 23 knots, turbulence, moderate turbulence on short final. Now clear to land runway 10. Clear to land runway 10, acknowledge the wind 180, 13, gust 23, and moderate turbulence on the final approach of 561. 3662, decolar 259, controle 11935, bom voo. Obrigado. Controle, Altão 3662, boa noite. 3662, conforme autorizado, vigilância. Teste vigilância 3662, seria possível fazer essa pouca, senhor? Livre. Quatro prossegue seguindo o airbus da TAM até o ponto de esfera da pista no zero. E para ingresso na pista vai chamar em 1 no 8, decimal 6 novamente. Tenha uma boa noite. estabilizada, 63, 13 ao chanel. Torre agora 18,6. 18,6 agora. Salvador Oceana 6313, estamos a 13 de distância. Olha, eu estou a 3152, ponto de espera, pronto. 3152, mantém ponto de espera. Mantendo. Era 2561 no solo 02, vai liberar a direita, agora táxi via Alfa, na minha escuta até o ponto de espera. Ok, first right, on your frequency 6313, check trem, 190 com 17 nós, turbulência moderada, final 190, livre pouso, pistão 0, 6313. Livre pouso, pistão 0, Oxa 58 Recife, 12685. 12685, boa noite, 3858. Boa. 36 a bordo, 4 horas de autonomia, alternado com frente. Firma alternada? Com frente. Jogou no 405, à direita via Juliette, segue os dois tráfegos da Força Aérea. E após o ponto de espera da 10, vai chamar a torre no 8 decimal 6, ajuste no 0 no 7. Então, bom voo e boa noite. Gente, segue o Embraer, os ambos da Força Aérea. Eu posso esperar no 86, no 0 no 7, 1405. 3152. Guará 04 vai prosseguir primeira direita agora via Charlie para o pátio da autoridade. Guará 04. Charlie pelo pátio da autoridade, Guará. Está autorizado o cruzamento da pista já? Autorizado, prosseguir para o pátio da autoridade. Grato. Você área 251 pode seguir atrás do Guará. Afirmativo, segue o Guará para o pátio de autoridade. 6313 no solo 05, livre direita, táxi Alfa, reporte antes para o Juliette, 6313. Alfa, antes da Juliette, 6313. Controle Salvador, boa noite, Azul 4209. Sente na informação Golf, passa nível 150, descendo a 140. Afirmativo, confere, identifique, desça ao 060 na chegada Bonf. 060 na chegada Bonf, Azul 4209. Upper Whiskey 50, Cabideer, Upper November 857, Serra Golf Romeu, e Upper Zulu no meio, Arpagrosso. Boa noite, no 405 ali, mantém piso no zero. Mantenho no zero, no 405. 8897. Para ingresso, não, Juliette, 6313. 3152 ao 08, 1935, uma boa viagem. 1935, grato. 313, pole position. Parou, 96, 316, viado. Boa noite, 3152. Feedback acionamento 08, bom meio 04. Para o 330, 3152. Uno 6408, portão. Aguarde instruções. Só aguardo o 604. Corrigindo, Gol no 604, tá livre 08, portão, reporta táxi. Livre, reporta táxi, Gol 1604. Uno 889, pronto, cópia. Uno 889, pronto. Uno 889, Salvador Galeão, autorizado nível 400-400. Decolagem no zero, primeira curva direita, prefiro a saída da El Leda. Após Leda, direto posição Bidev. Bravo Índia Delta Eco Victor. Onde intercepta a rota Upper November 857. Após posto seguro, após Upper no meio, após conforme o plano. 5024 no transponder, o controle em 1-9-35, Uno 889. No zero com curva direita, Zael, Dael, Leda, Bidev, Upper Whisky 857 até Porto, após Upper Zulu no meia, transponder 5024, controle 1-9-3. Corrigindo apenas a primeira aerovia que intercepta é a Upper November, que é negativo Upper Whisky, é Upper November 857. Ok, Upper November 857. Correto, reposto quando pronto no 62 do portão. Reportará pronto, Gol 1889. Solo Salvador, Web 6747, ciente da informação Golf, no portão de número 4, 340 para Guarulhos. 340 Guarulhos, será coordenado, Golf informação em curso, confere, aguarde coordenação 6747. Está aguardando mensagem com a gente. 405 da Gol, aos 111, controle 1935, boa viagem. 1935, obrigado, boa noite. 405. Controle, boa, Gol 405, decolou. Conforme autorizado, vigilância. 405. Paparazca, para 2000, livre LS em forma estabilizada, Índia Papa Oscar. Para 2000, controle Salvador, boa noite, TAN 3305. Identifique, desça 050, chegada Mari. 050, Mari, 3305. Responde ao 5043, controle em 1 99 35, 6747 da UAB. CFL 6747, nível 340 para Guarulhos, saída da Euleda, após saída EUDS, para interceptar o eixo da aerolínea Uniforme 50. Controle 3935, decola da 10 com curva direita, transponde 5043. Chamará nessa para possível estacionamento. Estimativa, informe o cotejamento correto. Para o táxi Gol 604. Prossiga com os dados. 3 horas e 40, Recife, 150 a bordo, 150. Gente, Gol no 604, tem táxi autorizado via Pátio Juliette Alfa no ponto de parada no 0, chama a torre. 108612, o altímetro no 017. Pátio Juliette Alfa, ponto de parada no 0, 108612, Gol no 604. Paparossa, Salvador. Escuta. Sob vetor, esquerda agora, 180. Esquerda, 180. Paparazca 180, descendo para 2000. Positivo, Oscar. Aguarde o último vetor para o localizador. Certo. TAN 3152, chame Recife 12685. 2685, 3152. Confirme? Confirme para a equipa posta, permanece 1.300 metros.